Como se fosse fácil apagar tudo assim, matando nossa história, metade de mim. Carroça da Saudade, de norte a sul, leste a oeste, a gente aqui se liga em você. Perdido olhando suas fotos na mesa de jantar, agora só um copo. Eu tô enlouquecendo por não ter você. No nosso quarto, seu porta-retrato, no edredom, seu cheiro, no quintal, seus passos, sua localização, eu preciso saber. Da saudade, vou amar você. DJ Frangini, Tubarão, Tom Máximo e Toninho vão tocar nossa canção. Na carroça da saudade, vou amar você. DJ Frangini, Tubarão, Tom Máximo e Toninho vão tocar nossa canção. Romeu, a voz que apaixona. Olhando suas fotos na mesa de jantar, agora é só um copo. Eu tô enlouquecendo por não ter você. No nosso quarto, seu porta-retrato, no edredom, seu cheiro, no quintal, seus passos, sua localização, eu preciso saber. Da saudade, vou amar você. Só um beijo de amor ficará na lembrança de um dia de sol. Foi tanto desejo sentido no peito, foi tudo demais pra mim. Um segredo de amor ficará preso dentro da minha paixão. É como te quero, te amo e te espero. Vem sonhar junto de novo. No meu coração tem todo azul do mar. Se eu penso em te beijar, se eu penso em te abraçar, te amo. Corre, vem dizer que o amor não se acabou, que o sonho não passou. Vem começar de novo. Chega pra cantar comigo, meu amigo Tom Kleber. Que honra cantar com você, amigão. Jeff Angel e Banda X2, aqui é sucesso. Só um beijo de amor ficará na lembrança de um dia de sol. Foi tanto desejo sentido no peito, foi tudo demais pra mim. Um segredo de amor ficará preso dentro da minha paixão. É como eu te quero, te amo e te espero. Vem sonhar junto de novo. No meu coração tem todo azul do mar. Se eu penso em te beijar, se eu penso em te abraçar, te amo. Corre, vem dizer que o amor não se acabou, que o sonho não passou. Vem começar de novo. No meu coração tem todo azul do mar. Se eu penso em te beijar, se eu penso em te abraçar, te amo. Corre, vem dizer que o amor não se acabou, que o sonho não passou, vem começar de novo. No meu coração tem todo azul do mar. Se eu penso em

pra fazer Produções e mixagens DJ Daniel Cardoso. 1000 cairão ao teu lado, 10 mil à sua direita, mas tu não serás atingido. Obrigado, meu Deus.